Grazie per l'ascolto. Terminal 5, bom dia. Chegada Bonf, vê se mantém 3 mil pés, 009 de ajuste. Bom dia, chegada a Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, 009 de ajuste. Sete, bom dia. Autorizado, chegada bom, que desse mantenha nível 050. Salvador, bom dia. Azul Yankee Kilo. E Azul Alfa Yankee Kilo, prossiga. Solo Salvador, bom dia, Azul Yankee Kilo. Alfa Yankee Kilo, na escuta, Solo. Positivo. Gostaria de solicitar autorização do de reboque do pátio 3, do pátio principal, pátio número 8, pátio número 7. Está autorizado o reporte ao término do reboque, Azul Alfa Yankee Kilo. Ok, gente, tá bom. Bruno 995, desça para 2000, autorizado LSXR, informe localizador. Devo descer até 2100, pelo procedimento X-Ray, reportaremos localizador, boa nave 95. No 5, bom dia, chegada bom, Fidesz se mantenha 060. Ajuste 1-0, toma agora ajuste 1-0, informe localizador. 10 no 0 agitado, desce para 2.000 pés, reportando localizador, estou no 0, Golf 1804. 995, forma ajuste 10, 10. 10, 10, Golf 9900. 3597, desse mantenha 3.000, ajuste 10, 10. 995, complete final ILS, Xangai Torre, 198, decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Gol 995. Bom dia, Gol 995. O vento de 030 graus com 4 nós, o altímetro agora 10, 10. Checando o trem, está autorizado o pouso na 10. Com 1010, o trem está baixado, travado, livre pouso, Gol 995. Esteja atento à pista úmida, ok? O 995. Sim, questão de fone, Gol 995. Descida para 2000, quanto era? Peso 40? Afirmo, livre descida para 2000, autorizado LS que se reinforme localizador, Gol 1804. Sim, Gol 1804. No 607, autorizado de chegada bom, se desse manter nível 050. Torre, poderia me falar o vento tomar para 95? O vento aqui de superfície é 020 graus com 3 nós. Ciente, lá para 95. Vai atingir 3.000. Para 2.000, autorizado LS X-Ray, informe o localizador, tá 3597. Autorizado X-Ray, vai chamar o localizador, tá 3597. 1795, desse mantenha 3.000, cancelado a restrição em piloto. intercepta o curso localizador pequeno zero, tenha pista vista o gol 1805. 804, complete final ILS, chame agora a torre na frequência 1895. Torre 1895, até breve. O gol 995 no solo aos 38, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Gente, livrou na direita na Alfa, deve taxi via Juliette para o 03. Gol 995. Torre Salvador, bom dia, o gol 1805, 804, desculpe, estabilizado, ILS da 1-0, tem a pista ali. Gol no 804, bom dia. Cheque o trem, o vento de 040 graus com 4 nós, o altímetro no 010, livre pouso na 10. Livre pouso, estão no 0, gol 1804. O gol no 995, pode confirmar se a pista já está seca ou está úmida ainda? Está subindo um pouquinho, sobre a pista, está úmida. Ok, agradeço. Gol no 804, estou atento à pista úmida. 804, graças. Salvador, azul Yankee Kilo, informa o tempo do reboque, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Localizador 3597. Plante final ILS, chama a torre 11895. 1895, bom dia. Bom dia. Coron 795, desse mantenha 2000. Ajuste 1090, livre ILS que se reinforme o localizador. 1905, para 2000 perto, 1090, cruzado ILS.